Oi, eu sou a Sil. Eu sou a Thaís. Eu sou a Deia. E esse é o Spill the Beans. Olá, pessoas, estamos de volta com mais um vídeo pesado, hein? O assunto desse não vai ser leve. Mas antes disso, eu queria só passar uns recadinhos bem rápido pra vocês. Queria primeiro agradecer nossos dois primeiros padrinhos, a Aline Canteiro, que é lá do Beco da Bike. Link do Beco tá aqui no post. E o Nicolau Caivano, muito obrigada por confiarem no nosso trabalho. E quem mais quiser colaborar, quem puder colaborar pro Spill the Beans continuar existindo, os links do Padrim e do PicPay vão estar aqui no post. E a gente agradece muito a confiança de vocês. E também queria dizer que a gente tá com uma nova editora do podcast. Sim, Karina Maldonado editou este episódio. Vocês vão perceber a diferença. A gente tá também com um novo site, spillthebeans.com.br. Link vai estar aqui no post. Visitem, deixem seus comentários. A gente quer muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Obrigada, gente. Fiquem com o episódio. Beijão. Hoje estamos aqui em sofrimento para conversar sobre a série Conversando com o Serial Killer Ted Bundy. É uma série documental, está na Netflix, são só 4 episódios, mas... Parece muito mais, porque não é um assunto leve, né, gente? Nossa, são 4 episódios que você se arrasta, não porque é ruim, é ótimo, muito bem feito, Netflix, ó, arrasou, mas é um... Puta que pariu. Quando eu tava assistindo, eu comentei com outras pessoas, elas falaram, e aí, tá gostando? Eu falei, não sei se gostando é a palavra certa. Né, porque... Bom, pra quem não sabe, o Ted Bundy é um serial killer americano, foi, né? Que atuava nos anos 70. E como até é descrito na série, assim, ele era um cara que você olhando pra ele não fala, ah, esse cara... tem algo errado. Ele foi formado em psicologia, estudou direito. Ele não era uma pessoa suspeita. Ele é tão diferente que quem vai fazer ele no cinema é o Zac Efron. É, uma coisa que eu pensei quando eles começaram a falar, ah, ele não é uma pessoa suspeita, não sei o que, eu pensei, ó, preconceito começando, mas não é nesse sentido. É no sentido de que o cara virou político, o cara... falava muito bem. Era bonito. Não dá pra explicar, não é só a parte normal, sabe? É por isso que fizeram um documentário, na verdade. Porque é uma história tão absurda. Quando você começa a entender, né, a história, é uma história tão doida, tão absurda, e que faz tão pouco sentido, que realmente você quer entender um pouco mais. Você, tipo, provavelmente se você viveu nessa época dos anos 70, você ficou com aquela pulga, assim, de tipo, o que aconteceu de verdade? Quem conhecia esse cara? Por que ele fez isso? E é pra isso que essa série existe, é pra te responder todas essas perguntas. Uhum. Primeira introdução. Não, mas só pra acrescentar, ele matou mais de 30 mulheres. Elas desapareciam, né? Então, demoraram pra achar os corpos. Ele enterrava numa montanha. Algumas cabeças ele guardava de souvenir no apartamento. Meu Deus, eu não vi isso! Ele praticava necrofilia, então, tipo, é um combo de... Uma pessoa bem... Um combo bem doido. Asqueroso. Exato. O episódio de hoje não é pros de estômago fraco. Não. Vamos deixar avisado que o episódio de hoje... Não seria nem pra mim. Não é pra você falar, tchau, gente. Se eu pudesse dar uma dica, que foi a dona Netflix que deu essa dica, e eu não vi essa dica antes, não assista sozinho. Não assista sozinho. Sério. Se você quiser assistir, estiver animado, meu, quero entender, curta essas coisas e tal, chama um amigo. Te dou essa dica. Alguém pra segurar a mãozinha. É. Pois é. Esse negócio dele ter matado 30 e tantas mulheres, não sei o quê, eu tinha visto que ele tinha um padrão, né? Eu não sei, isso vocês vão me ajudar a entender também. Mas, beleza, ele tinha um padrão físico. Tinha. Ou era um padrão. Não, mais ou menos. Ele gostava. Ele pegava meninas, geralmente universitárias, que tinham um cabelo castanho ou preto mais comprido, algumas, a maior parte é compridão. Uhum. Brancas. E aí o olho variava, mas é mais ou menos assim, meninas de uma certa classe média alta e ponto. É basicamente o que eu consegui entender, assim, ali lá a psicologia de boteco, é que ele é assim, como ele era de uma classe social, em teoria, mais baixa, né, que fala no primeiro episódio lá, que ele não era uma, que ele tinha todo mundo que era, tinha quem era rico e quem era mais pobre. Ele era um dos mais pobres, não era pobre, né, mas ele já era, não era, tipo, não tinha tanto poder aquisitivo assim. na minha psicologia de boteco, talvez ele achasse que essas pessoas, as mulheres, eram inatingíveis. E que talvez, sei lá, elas fizessem pouco caso dele. Provavelmente do tipo que ele pensasse. É, uma coisa que passou foi aquela primeira namorada dele quando ele entrou na faculdade, que era de uma classe mais alta. Riquíssima. E teve um momento em que ela percebeu que... Não sei qual dos dois percebeu. Que eles estavam em patamares diferentes e ele não conseguia chegar ao dela, né? Nossa, essa sortuda. Então, né? Talvez tem duas, a gente tem três sortudas nessa história só. Que a gente não pode nem chamar de sortuda, mas só tem três. O resto, cara, é só azar. Mas as mulheres com quem ele teve relacionamento mesmo, ele não fez merda assim, né? Ele fala que ele era ciumento demais, eu não sei o quê. Provavelmente ele deve ter tido um relacionamento abusivo, ter sido abusivo. Mas não no sentido de... É, não, a primeira... Chegar ao ponto de fazer uma merda, matar. Duas namoradas, né? E aí depois tem a terceira que é mais louca que ele, né? Mas a primeira é essa namorada que... Mano, sempre tem uma louca, né? Mas tem a primeira namorada que é essa que já era de uma classe mais alta. Olha o cabelo da Deia. Gente, se você não assiste o vídeo, você tá perdendo um momento... Porque você... Eu paro muito, você não. Tá... Brincadeira! Você não tá entendendo. Então vamos aproveitar esse momento pra você vir ver o cabelo da Deia, entendeu? Voar ao vento. E vai lá assistir nosso canal no YouTube, ver essas carinhas bonitas que estão aqui falando com você. Passando jabá, vamos voltar. Dele, eu acho, é que ele era uma pessoa que ele era bipolar, né? Então ele via tudo no passado dele como muito positivo. Então ele falava que ele era atleta. Então, e é mentira as coisas tudo, entendeu? Mas eu não sei se isso entra no bipolar. Entra, depois eu acho. Ele foi diagnosticado como bipolar quando, tipo, há dias de... Dias não. É. Quando ele já tava no corredor da morte, ele foi diagnosticado. Nossa. E aí falavam E aí entraram com recursos. Por isso que ele ficou anos esperando e nunca confessou. Até quando ele viu que não ia ter mais dois jeito mesmo, ele falou, bom, vou confessar então, porque daí eles vão me salvar, né? Só que claro que não, aí já era mesmo. Nossa, mas então, dois dias antes ele falou tudo que eu tinha feito. Falou. Sim. E eu também... Nem assistiu dois episódios, tá? Eu assisti dois episódios, gente, desculpa. Momentos corridos, é. Vida acontece. Mas pelo menos é bom que eu vou fazer as perguntas que vocês fariam. Então, só voltando na parte do padrão, porque eu lembrei de uma coisa. Eu vi que ele tinha o padrão, mas eu vi também que ele matou uma menina de 12 anos. É, eu pensei, fiquei pensando nisso também. Então, tipo, além do transtorno que ele tinha, deu ruim no transtorno em algum momento pra ele ter saído. É que o que aconteceu foi que ele fugiu duas vezes da cadeia, né? É, uma ele fugiu do tribunal! Gente, não tem como! Não deveria ter como você fugir! Ele pulou uma janela do segundo andar e correu pras montanhas. Pra caralho! Aí passou uns dias lá. E não dava mais pra ficar. Voltou de volta. Né? Não, ele tinha esses. Então, tipo, é aquela coisa do bipolar mesmo. Ele tinha a fase maníaco e tinha a fase depressão, né? Uhum. Então, tipo, ele tinha essa fase louco que ele consegue pular da janela e sair correndo. E tem a fase, tipo, depressão no fundo do poço, música triste e tal. Que ele volta andando. É, tipo, cheguei aqui na montanha, não tem mais o que comer. E aí ele volta, entendeu? É, ele ficou seis dias sumido e emagreceu 11 quilos. Exato. Não, e o foda, tipo, aí a segunda vez que ele foge, também que ele foge da cadeia, ele fica 40, 50 dias, tipo, desaparecido. E aí, quando ele volta, quando ele é pego, o motivo que ele dá pra tipo, falar quem ele é pedir uma ligação pra namorada dele. É, tipo, uma coisa muito baixa na depressão, sabe? Você pensa um cara que faz tudo isso e tal, você pensa assim, não, ele vai ter... Não tô dizendo que ele deveria ter mais força de vontade, nenhuma força de vontade na vida. Mas, sei lá, eu fiquei pensando isso, sabe? Que a fase da depressão dele era um negócio baixo também. Porque pra ele aceitar falar quem ele é e voltar pra prisão, voltar, tipo, pra ser julgado e tudo mais, só pra uma ligação, ah, porque eu precisava alguém pra conversar comigo e tal, é meio... Mas daí, nessa fuga, quando ele foi pra Flórida, na segunda fuga, né? Ele entrou numa república e matou duas mulheres e quase matou outras duas, né? Na mesma casa! As outras duas ele não conseguiu. E aí, quando a polícia tava lá, eles receberam um chamado de, tipo, a 6 quarteirões, outro ataque. E aí o policial fala, é um cara que perdeu o controle, porque eles não atacam assim. Então você via que nesse ponto ele já tava, já tipo... Aí já sei lá se tinha padrão ainda, sabe? Tanto que ele foi e matar a menina de 12 anos. Foi nessas casas, mas foi nesse período. Meu, como que esse cara conseguiu? Depois ele fala que ele pegou ônibus, avião, carro, ônibus de novo, avião de novo. Sei lá, trem. Como que ele conseguiu fugir? Obviamente, acho que eles falam, ele era um camaleão, então tipo, ninguém tinha como saber quem ele era. Cada hora ele tava de um jeito, mas tava com barba, tava gordo, tava magro e tal. Mas, gente, a incompetência também ali nesse caso. Mas tá lá também, documento não tinha foto nenhuma, né? A carteira de habilitação era só um escrito, não tinha foto. É. Então, tanto que ele roubou uma habilitação de um outro cara. E foi. E aí o cara teve que ligar falando, gente, eu estou aqui, não estou aqui. Então, não sou eu. Não vai estar sendo eu esse cara. Mas é muito, sei lá, mano. Eu queria falar sobre os sentimentos que a gente teve assistindo isso. E aí eu queria falar especialmente sobre os meus sentimentos nos dois primeiros episódios. Cara, eu não conseguia dormir. É, eu não conseguia, juro, o segundo episódio que eu assisti, eu fiquei acordando de hora em hora. Eu juro por Deus, eu fiquei acordando de hora em hora. E aí eu achava que toda hora que eu acordava, eu falava assim, não, tem alguém aqui, no meu quarto, sabe? Aí eu, nossa, juro que o primeiro episódio eu fiquei impactada. É pesado real. É muito pesado. O primeiro episódio eu fiquei impactada, mas o que mais me impactou de tudo, foi o cara conseguir entrar na casa de outra pessoa, de uma moça que tá dormindo, matar ela na cama dela e levar ela embora. Tipo, e ninguém sabe, ninguém ouviu, ninguém nada, tipo... Mano, você se sente tão impotente, porque ela tava trancada, a casa tava fechada, tava tudo fechado. Como que ele entrou lá, sabe? Aí você fica pensando, e eu morei numa casa dessas, tipo, de república e tal. E eu fiquei, mano, eu entrei em parafuso, eu falei, gente do céu, eu vou morrer, porque não é possível. Enfim, eu me senti mal, assim, e eu realmente, no segundo episódio, que foi eu assistir na quarta-feira dessa semana, de quarta pra quinta, eu acordei de hora em hora, eu acordei 1 da manhã. Às 2 da manhã, às 3 da manhã, e assim eu ia. Aí quando chegou de manhã eu tava exausta, porque fico imaginando as pessoas vivendo nessa cidade, sabe? Na época que, tipo, sabiam que tinha esse um serial killer, que nem chamava na época serial killer, era solta. Cara, eu também, porque a menina que conseguiu fugir dele, fala, meu pai dormia com um rifle. Eu também, eu dormi com dois, acho. Cagaço, nosso documentário passa uma sensação, assim. E pensa que nessa época, beleza, saiam em grupos de 2 ou 3, as mulheres, né? Mas porra, não dá pra você fazer isso todas as vezes que você vai sair. Não dá pra você dormir toda vez com todo mundo em casa. Tipo, ah, beleza, gente, não vamos nem dormir nos quartos mais, sabe? Tipo, dorme na sala geral. Fazer isso. E sempre aparece um cara assim, e sempre, lógico, não nesse nível, né? Mas sempre aparece lá, né? Nesses países, sempre aparece um grupo. Sei lá, o problema do Ted, eu acho que é o que deixa todo mundo muito intrigado, que é o que faz todo mundo querer fazer série agora, né? Que vai ser um aniversário da morte, aniversário de 30 anos da morte dele, que vão fazer o livro, a série, o documentário e tal. O problema desse cara, né, que é o que deixa todo mundo muito intrigado, é por quê? Porque ele era uma pessoa que tinha... Não era, tipo, desgraçado na vida. Ele tinha seu dinheiro, ele fez faculdade, ele tinha amigo. Ele depois decidiu virar político. Todo mundo conhecia ele, não de perto. Né? Vamos deixar de claro que quem conhecia ele de perto achava que tinha alguma... Principalmente mulheres, que tinha alguma coisa. Mas, de modo geral, ele era uma pessoa normal. E ele não tinha nenhum gatilho, um motivo pra fazer o que ele fez. Eu acho que é isso que deixa as pessoas meio incomodadas, sabe? É, eu acho que faz sentido. Eu acho que o transtorno dele... É que é foda, né? Quem tem algum transtorno não tem motivo pra fazer as coisas mesmo. Então... Ele diz no final, né? Que ele não sentia empatia nenhuma. Sim, mas até você... Mesmo. É, daí até você não sentir empatia e você achar legal matar mais de 30 pessoas, mais de 30 mulheres, Eu li um livro que é de mulheres presidiárias. A autora entrou no presídio que a Richthofen tava, tá? Não sei nem se ela tá no mesmo lugar. E aí ela conversa com a menina e ela falou, ela é uma pessoa extremamente simpática, extremamente atenciosa, ela é bonita pra caralho. E aí ela fala, você se apega à pessoa porque a Richthofen é psicopata, porque ela não tem empatia. E essas pessoas, elas conquistam, porque o jeito delas é esse. Então elas conquistam a pessoa e todas as pessoas, não importa quem você é, elas são assim com todo mundo. Só que se ela quiser te matar, é tipo, é uma coisa que pode amassar um papelzinho e jogar fora. Pô, elas não sentem porra nenhuma. Eu sentia, toda vez que ele falava, já dava um frio na minha espinha, assim. Porque só do jeito que ele falava e tal, já me dava um negócio. A voz dele, né? A voz dele dá um, sei lá. Mas, quantidade de mulheres que foi no tribunal ver ele, os repórteres faziam perguntas pra elas, mas por que você tá aqui? Você não tem medo dele? Ah, eu tenho. E por que você tá aqui? Não sei. E essa cara exatamente de louca, assim, tipo, ai, eu não sei. Porque, sei lá, a gente tem meio essa pegada de que mulheres, às vezes, tipo, a gente quer um bad boy e tal, mas ele não é um bad boy, amiga. Ele é um bosta, ele é um monstro, ele é tipo, não. Bad boy é o cara que te trai com a sua amiga. Esse cara é muito pior, entendeu? É, e no final ele casou com uma, né? Nossa, uma mais louca que ele, né? Eu acho que ela ajudou. E teve filha, e tiveram uma filha! Eu acho que a sua vida pode ser muito ruim, mas ela nunca vai ser pior do que a filha do Ted Bundy. Se ela tiver o nome dele. Mas existe uma teoria. Existe uma menina! Uma menina! Mano, quem é a louca que acha que quer passar esse gen? Então, é isso que eu tô pensando. A menina existe? Ela existe. Não, tem foto dos loucos, entendeu? Essa moça já tinha um filho, que aí virou enteado do Ted, e a filha do Ted, e o Ted na cadeia, foto dos quatro, família feliz. Tipo, doido. Gente, quando? Eu não sei se essa moça acha que realmente o Ted é inocente e achava, porque ela fala em um momento que ela acha que ele é inocente, ou se é tudo fachada e ela acha que ele é culpado, mas ela acha isso legal. Uhum. Então isso prova pra mim que tem gente louca pra caralho, mano. Nossa senhora, eu não chegava nem a 50 metros desse cara sem me cagar. Não chegava. Ah, não, eu chegava uma 12. É? Exato, chegava, é. Aí se fala também na série que ele gostava da atenção, né? Da notoriedade. Sim. Até no último episódio tem uma parte que ele fala: ah, se alguém quiser comprar os direitos pra fazer um filme, não sei o quê, vai lá. Tipo, ele fez isso pra ter atenção. Em todo momento do julgamento dele, porque as provas contra ele eram muito superficiais, assim. Então, ele poderia ter saído se ele tivesse deixado os advogados fazerem o trabalho deles, mas ele não queria daí, entendeu? Ele só se afundava mais, né? Tipo, ele ia fazer a própria defesa, mas ele não era um advogado, então... E ele dava mais munição pra acusação, enfim. Completamente doido, assim, tipo... Essa é a frase do dia hoje, né? Mas ele começava a falar e chegaram com as provas da mordida e tal. Mano, ele podia ter deixado aquela advogada dele fazer qualquer coisa, mas não. Não, ele precisava falar alguma merda, demitir o advogado, sei lá. No fundo, acho que ele sentia que ele era culpado e merecia ser condenado e tal, mas daí não faz sentido com o perfil dele, enfim, gente. Eu assisti os primeiros dois episódios, eu fiquei mal. Os últimos dois, eu já não sabia mais o que eu tava sentindo. Agora, o último episódio, quando vai chegando no final, que ele vai ser executado, e que todo mundo tá falando, tipo, eu quero, não, eu vou fazer com que ele seja executado e tal, já quero deixar uma opinião contraditória, que muita gente já vai falar mal, mas eu sou contra a pena de morte. Ponto. Eu acho que aqui eu acho que aqui se faz, é que se paga, e que ele ia sofrer muito mais ficando até os 90 e tantos anos na prisão do que simplesmente morrer. Óbvio que é uma morte horrível, né? Isso vão falar, todo mundo vai falar, ele é horrível, ele merece e tal. Não vamos entrar nesse aspecto. Vamos entrar no aspecto de quem tava fora. Das pessoas todas que estavam fora, gritando, e a multidão, e as bebidas, e as camisetas, e os fogos pra um cara que ia ser morto. Deixa aí com vocês, tá bom? Então, no fim, em um momento entrou uma advogada pra tentar tirar a pena de morte, né? Porque ela era contra. E foi então só que diagnosticaram a bipolaridade e tal. Teve um momento lá que uma mãe de uma das meninas falou: eu odeio ele e eu quero que ele morra. Uhum. Tipo, você entende essa pessoa, você sabe? Sim, você não vai nem tentar falar, não, não é bem assim. Porque, é, né, você não, nunca passou por isso. Pois é, a pessoa tá sofrendo isso. Mas eu acho que a parada é que o sistema penitenciário como um todo é estragado. Ninguém que vá pra cadeia vai ser... E isso aqui também, né? Uhum. Aqui, sei lá, acho que até mais, não sei. Ninguém que vai pra cadeia vai ser consertado. Tem coisas que talvez sejam criminalizadas, mas talvez o ideal fosse que não levassem à prisão, mas alguma outra forma de punição. E você ir lá e só matar a pessoa que cometeu crimes horrorosos, você vai lá e mata ela, e aí, né? Nos anos 70 tinha vários serial killers nos Estados Unidos. Ninguém parou de matar porque foi instituída a pena de morte. Então, não faz diferença. Só serve como espetáculo para quem tá fora, torcendo. É, os caras que estavam lá, acho que um policial fala que eles eram crianças quando o Ted matava mulheres. Tipo, ele antes dele ser preso. Anos. É. E aí, crescer virou esse espetáculo pra eles, então, sabe? E qual a diferença? É só isso. É, assim, as pessoas todas fazem, tipo, tem uma multidão. Tá vendendo camiseta com queima, Ted queima, vendendo pin, mas eu bottom. Acho. Sabe, você tá fazendo todo esse espetáculo pra pessoa que vai morrer. Será que, assim, no fundo, as pessoas são tão diferentes, assim? Porque todo mundo tá ficando feliz e tá tendo um certo prazer. Exatamente. No cara morrer. Primeiro que você assistir uma pessoa ser morta, seja lá como for, se for injeção, cadeira elétrica, o raio que for, virar um evento, eu acho que isso já é um negócio absurdo. Tá já errado. Tá muito errado. Não tô dizendo em nenhum momento que essas pessoas são iguais ao Ted, elas não são. Não. Mas o sentimento que deixa é tipo de desespero na minha parte, entendeu? Então, eu acho que você sentir prazer em ir ver, em assistir, e os caras de fazerem um evento. Aí outra coisa, qualquer tragédia que acontece, eles ficam falando toda a data, né? Aniversário de um ano, de dois, eles ficam falando disso. Então, eles gostam de viver na tragédia. Sim. Então, qualquer motivo de tragédia, eles vão se agarrar nisso e vão continuar levando, tipo, como se fosse, olha, nosso país passou por isso aqui, e, tipo, fica lá, aquele negócio. Eu tenho dó dos mortos, porque olha, os bichos não descansam. Eu fico pensando agora, né, a aniversário de 30 anos da morte do cara. Estão fazendo documentário, livro, filme, um monte de coisa sobre ele. E essa foi uma das críticas que eu vi de um dos policiais que, né, ficou na época. Que é tipo assim, estão fazendo tudo isso sobre o cara, mas e as 30 vítimas que ele matou? Exatamente. Então, você tá indo lá torcer pra um cara que matou um monte de gente morrer. Ok, você tá indo lá pra torcer pra isso, porque ó, ele merece, porque, enfim, um monte de coisas. Só que o fato de você torcer pra ele morrer, pra ele sofrer, pra ele ter isso, pra ele ter aquilo, não te faz uma pessoa tão boa assim. Você tá dando tanta bola pra uma pessoa que... Você tá fazendo o que ele quer. É. Exatamente. Você tá colocando ele... Não no sentido de... Não é endeusar. Não é, mas é um pedestal. É, você tá colocando a pessoa num pedestal. Olha, o maior serial killer que a gente já viu de todos os tempos. Ele é o... Nossa, mas igual esse aqui não tem. Ele fica lá assim, ó. Né? É, então, vai sair um filme agora, né? Tá passando em festivais e tal, e eu já vi críticas positivas e negativas, mas a questão é que pegaram o cara do High School Musical, crush de muitas, o Zac Efron, pra fazer o serial killer. Eu não sei, eu não assisti o filme, eu vi o trailer só, mas o trailer tem muitas cenas dele brincando com a menininha, que é filha da namorada dele. Não a filha dele depois, né? A filha da namorada. Parece um cara normal. Eu já vi que nesse filme não vão mostrar nada de vítimas, assim. Tipo, não vai ser um filme sangrento e tal. Até porque acho que, mano... É, mas aí estão mostrando só ele e a vida pessoal dele. Será que isso não é glamourizar um pouquinho? É. Não sei, como eu disse, o filme ainda não saiu. Não assistimos ainda. Mas sempre, eu acho que sempre a linha é muito tênue. Você pega um documentário, tipo, é ele que fala no documentário, sabe? Então você tá vendo muito a versão dele, a versão da polícia. Tem as fotos das vítimas e tal, foto de ossada, essas paradas. Uhum. E no filme não vai ter. Né, você tá vendo só o cara que por trechos do trailer é o cara de família, assim. É, não, né? E eu fico pensando assim, se um cara desse, se ele merece, né, um filme dele, sabe? É porque é muito diferente você fazer um documentário e mostrar o que aconteceu em um período daquele país X e você fazer um filme. Então, e um filme que venda. E um filme que venda. Porque filmes de serial killer, tem vários. Tem, tipo, os filmes de terror, né? Ah, sim. Dos serial killers da ficção mesmo. Que alguns, inclusive, foram inspirados nos reais. Uhum. Tem um filme inspirado no Ted Bundy, eu acho. Não sei quem é. Me falaram de onde. Acho que sim. Acho que era do Halloween. Ah, pode ser. É, eu acho que é o cara do Halloween que foi inspirado nele. Pode ser. É, ele matava babás. Nossa. Mas aí, tipo, é outra pegada, eu entendo. E tem que ser um filme, tipo, eles vão querer que venda, que tenha público. Mas não sei qual é o jeito certo de fazer. É, me preocupa um pouco isso. Me preocupa ser o Zac Efron, porque ele é um ídolo teen, assim, né? É um cara que praticamente todos os filmes que ele faz, ele tá sem camisa, gostosão, bonitão e tal. E agora vai fazer... Não que eu acho que ele não consegue. Acho que ele consegue real, assim, fazer um cara meio doido. Mas me preocupa a reação das mulheres a isso, sabe? Porque se com o Ted Bundy, que é a pessoa real que fez isso, já tem, nossa, uma babação em cima desse cara. Então, tipo, eu procurei Ted Bundy no BuzzFeed. Se você quiser, procure. Você vai achar o que eu achei. As pegadas são assim, nossa, como o Ted Bundy era um cara bonito. Ou, tipo, sete caras mais gatos de 1970 que não são o Ted Bundy. Ou, nossa, eu queria o Ted Bundy na minha casa. Sabe, coisas desse tipo que são muito, muito, muito preocupantes. Acabou acontecendo isso um pouco com a série You do Netflix, né? Que é com o Dan Humphrey de Gossip Girl, que eu não sei o nome dele. Mas que o Joe de You é um cara doido, stalker total, mata geral. E as meninas falam assim, nossa, eu acho que eu queria um cara desse na minha vida. Amiga, não, você não quer, entendeu? Isso me preocupa um pouco. Né? Porque são pessoas que, como a Deia já disse, fazem você gostar delas. Elas têm esse jeito, elas sabem o que você quer ouvir. Elas sabem como elas têm que falar com você. E elas estão fazendo isso pra conseguir alguma coisa. Esse não é o tipo de pessoa que você quer na sua vida. Então isso me preocupa um pouco. E eu acho que porque o Zac Efron nesse momento está, assim, rocking um cabelo platinado. Entendeu? Gatíssimo com esse cabelo platinado. Seu conselho também, mano. Ia crescer uma barba e mudar o cabelo só pra não fazer essa relação comigo, sabe? Uhum. Porque realmente ele tá bem diferente. Ele tá em todas as premieres, todas as coisas completamente diferentes do que ele tava no filme. Sim. É. Sei lá, eu fico preocupada. Mas vocês acham que é mais pra não marcar o personagem? É, eu acho que ele não quer que, sei lá, eu teria medo das loucas que iam vir atrás de mim pra eu ter feito o Ted Bundy. Talvez. Não sei, eu acho que é pra ele não... Pra não fazer essa relação com ele, talvez. Uhum. Não sei, eu acho que chutando. Ele pode só querer fazer esse cabelo. Sim. Aí na realidade mostra ele lá, chega no cabeleireiro. Eu cansei, faz o que você quiser. Pode ser. Eu acabei de fazer um cara muito longo, pelo amor de Deus, me troca. Eu não quero ter essa cara. Dependendo de como o filme sair, eu acho que vai ter muito problema com a família das vítimas, sabe? Com as coisas, porque não é pra falar sobre esse cara. Deveria ser pra falar sobre todas as coisas que ele tirou das outras pessoas, entendeu? Ok, ele é um caso, ele é um enigma pra sociedade, ele é um enigma pros psicólogos, ele é... Ok, ele pode ser o que for. Mas o que ele fez não tem justificativa pra você ficar glamorizando esse cara. Não. E, mano, 30 anos depois, ok, foi 30 anos. Você vai lançar livro, filme, série, desenho animado. Vai lançar a camiseta do Eu Sou Amigo do Ted Bundy. Vai lançar o quê, entendeu? Tipo, o que mais você quer? Eu sou amigo. Nossa, imagina. Fazendo sua montagem com ele. Aí tem uma foto dele assim, aí você impunha a sua foto aqui pra ficar naquele parque. Eu queria muito que você ri, mas é muito sério. Sim. Não, porque é um negócio... Sei lá, pra mim chega a ser ridículo. Pra mim é ridículo. Pra mim chega a ser ridículo. Eu acho que se fosse um negócio, aconteceu aqui, vamos fazer um filme do cara, não sei o quê, vira essa coisa romantizada e esse bocejo segurado. Vira essa coisa super romantizada e super... Sabe? É, parece que pegaram uma versão dele, da vida dele. Porque se você assistiu o primeiro episódio do documentário, ele faz uma versão romantizada pra caralho da vida dele. Então acho que se tiverem pego essa versão, daí vai ser uma coisa de merda, né? Uhum. Não sei, porque o diretor do documentário é o mesmo do filme, né? Então, sim. É assim, eu achei o documentário muito bom, eu acho que em nenhum momento ele é endeusado, glamourizado, eu acho que realmente... Eu acho que tem algumas figuras no documentário que eu vejo que tinham uma certa atração pelo Ted Bundy, no sentido de, tipo, eu quero pegar esse cara, sou eu que vou pegar esse cara, sou eu que vou fazer. Então tinha essa pegada em algumas coisas, tipo aquele xerife, sabe? Que queriam mesmo, assim. Mas, caso contrário, em nenhum momento ele é endeusado. Todo mundo fala assim, ele era horroroso, ele me dava medo. E não quero esse cara na sociedade de volta. E as vítimas dele não mereciam, ele não deu, sei lá, sabe? Tipo, ele fala toda hora isso. Em toda hora que ele fala que ele era um cara bom, todo mundo fala, não, não, não. Ah, eu era bacana. sabe? Então tem esse balanço legal no documentário. O que no filme eu não sei se vão conseguir, porque... É, então, quando eles estão... Quando ele tá falando, eles começam a falar, ah, eles tinham uma versão... Ele tinha uma versão idealizada da vida dele, não sei o quê. Ele fala, tipo, ah, eu era super popular. Aí mostra uma mulher que o irmão dela era amigo dele, que ela via ele na escola, não sei o quê. Ele era isolado, ele não conversava, ele não tinha relacionamento, sabe? Ele era totalmente diferente do que... Ah, eu ia super bem, tipo, não. É, tipo, ele era muito... aquela parte do, nossa, ele é muito inteligente. Não. É, tipo, aí fala, o exemplo que ela dá é que ele era escoteiro e que ele não corria bem, ele não atirava bem, ele não acertava os nós, sabe? Tipo, tudo ele errava. Não é questão de errar tudo, tá, gente? O problema é que ele idealizava uma versão super... Ele se endeusava, né? É, ele achava... Eu não sei se era a versão dele que ele gostava ou que ele queria que fosse, mas, tipo, ele era uma pessoa, em teoria, normal, assim, né? Ele teve uma família normal, ele... Teve tudo, assim, falam que tem alguns indícios de que o avô dele era violento, então que ele talvez tenha sofrido algum tipo de violência, mas nada assim muito grande, e que, né, que ele era ilegítimo, mas assim, né, essa é uma das coisas que ele critica até, que ele fala que aquele psicólogozinho acha que isso é uma grande coisa, mas depois o doido liga pro psicólogo pra ter um papo, sabe? O psicólogo até fala, tipo, a gente teve uma conversa legal. Por que que ele ligou pro cara, entendeu? Mesmo. Gente, pra quê? Não sei. Eu acho que esse documentário dá muito medo, dá muito o que a gente pensar sobre a sociedade. Eu gostaria de deixar aqui um recado pra todas as moças, né? Gente, não é legal isso. Não é legal. Esse tipo de gente não é legal de você querer ter na sua vida. Você não tem que procurar um cara tipo do Yu, um cara tipo Ted Bundy. Você tem que procurar uma pessoa que te respeite, que goste de você e que não queira te machucar ou machucar as pessoas que estão próximas a você. Esse é o motivo que eu quis fazer esse vídeo, porque eu acho que isso é doido, sabe? As pessoas terem esse tipo de pensamento. Se você quiser assistir esse documentário, ele é muito bem feito, ele é muito legal. Em nenhum momento ele endeusa o... Endeusa? É, eu tô usando essa palavra. Tá, mas ele não fica... O Ted Bundy não é endeusado em nenhum momento, né? É uma história bem doida, bem interessante de você assistir. E eu acho que o maior final que eu vejo, assim, pra esse documentário é... Realmente as pessoas não são tão melhores do que ele, sabe? Acho que a gente tem que melhorar como sociedade de um modo geral. Porque você não pode achar legal e ficar lá assistindo e achando bacana uma pessoa que vai ser assassinada, né? Porque até ele fala isso, que a sociedade é que tem que melhorar. A dica dele aí, né? Né? É, e aí a gente não pode falar que ele tá errado. Ele porque, não dá, depois ele até ajuda uma galera, né? O FBI, a fazer perfil de assassino e tal. Sei lá, gente, esse é um cara estranho, de modo geral. Mas se você assistir esse documentário, tá na Netflix, daqui a um tempo, não sei quando, no cinema, se você quiser assistir, então essa história ainda vai render esse ano. E amanhã, dia 21, vai sair o livro dele pela Dark Side, que eu esqueci o nome. O nome é Um Estranho ao Meu Lado? Um Estranho ao Meu Lado, que quem escreveu foi uma moça que trabalhava com ele antes de ele ser o assassino. Então ela fala sobre como ela o via, né? E, bom, enfim, lançamento da Dark Side aí. O link tá, se você quiser comprar, tá aqui na nossa descrição. E é isso, gente. Se cuidem. Por favor. Se cuidem bastante. Andem em duplas outras. Sei lá, gente. Se cuidem, tá? E tchau. Tchau. Beijo.